ingresso está lotado para ter mais um jogo de voleibol. A torcida aplaude as jogadoras de voleibol, as jogadoras do Delírio, junto com a torcida. As jogadoras do Delírio, junto com a torcida. A cada ponto conquistado, a cada ponto conquistado, as jogadoras de voleibol, as jogadoras do Delírio, junto com a torcida. As jogadoras vão ao Delírio junto com a torcida. A cada ponto conquistado, a cada ponto conquistado, o ginásio está lotado para ver para o jogo de voleibol. A torcida aplaude as jogadoras de voleibol, as jogadoras vão ao Delírio. A cada ponto conquistado, a cada ponto conquistado, e a torcida aplaude as jogadoras de voleibol. A torcida aplaude as jogadoras. A cada ponto conquistado, a cada ponto conquistado,